Os planos de Deus são maravilhosos, e como perfeitos são os seus feitos. Nada que o Senhor faz é percebido falhas, pois Ele tudo sabe, e assim sendo, cobre o coração do homem com as mais puras perfeições. O Senhor não poderia ter feito criatura tão bem feita como a figura do Pai. Um ser forte, determinado, lutador e sempre acolhedor. Só conhecendo a Deus, pude sentir o quanto você tem coisas maravilhosas como Ele, que tudo faz por mim e com um amor verdadeiro. Sinto que sou a sua realização, parte integrante do seu ser, e assim sendo, me sinto muito feliz. Poder dizer ao mundo que tem um Pai grandioso e com tantas qualidades é maravilhoso, e sei que toda e qualquer situação posso contar com você. Por todos os anos que estamos unidos e por este dia que é seu, Pai, receba os meus sinceros parabéns pelo seu aniversário. Que Deus, com sua infinita bondade, continue abençoando sua vida. Graças a Deus por tê-lo, Pai. Feliz aniversário. Seja infinitamente feliz.